Fecheiro 16, capítulo Fuga. Quando Susan Calvin entrou na casa forte fantasticamente guardada, onde se encontrava o cérebro, um dos técnicos em serviço de turno tinha-lhe perguntado: se uma galinha e meia põem um ovo e meio num dia e meio, quantos ovos põem 9 galinhas em 9 dias? O cérebro acabava de responder 54. E o técnico comentava para um outro: estás a ver, Palerma? A doutora Calvin tossiu e houve um súbito e incrível alvoroço de energia sem direção. A psicóloga fez um gesto rápido e ficou a sós com o cérebro. O cérebro não era mais do que um globo de 60 centímetros que continha dentro de si uma atmosfera de hélio integralmente condicionada. Um volume de espaço completamente isento de vibrações e de radiações, e no interior havia uma nunca vista complexidade de minúsculas trajetórias positrónicas que constituíam o cérebro. O resto da sala estava cheia de acessórios que eram os intermediários entre o cérebro e o mundo exterior: a sua voz, os seus braços, os seus órgãos sensoriais. A doutora Calvin perguntou suavemente: como estás, cérebro? A voz do cérebro era aguda e entusiástica. Fino, menina Susan, já sei que me vai fazer qualquer pergunta. Quando me vem perguntar qualquer coisa, traz sempre um livro na mão. A doutora Calvin sorriu levemente. Bem, tens razão, mas não é assim tão depressa. Vai haver uma pergunta. Será tão complicada que vamos colocar-te por escrito. Mas ainda não. Acho que primeiro vou falar contigo. Muito bem, não me importo de falar. Ora bem, cérebro. Daqui a pouco o Dr. Lanning e o Dr. Bogart aparecem aqui com a tal questão complicada. Vamos colocar-te aos pouquinhos de cada vez e muito lentamente, porque queremos que tenhas cuidado. Vamos pedir-te para construíres uma coisa, se puderes, a partir dos dados. Mas já te aviso de que a solução é capaz de envolver, causar mal a seres humanos. Bolas! A exclamação foi sussurrada, abafada. Ora bem, está atento a isso. Quando chegarmos a uma folha que implique qualquer mal, talvez até mesmo a morte, não te excites. É que neste caso, cérebro, não nos importamos, nem sequer com a morte. Não nos importamos nada. Portanto, quando chegarmos a essa folha, limita-te a parar. Devolve-a e pronto. Compreendes? Oh, claro, mas safa a morte de humanos, oh, caramba! Bom, cérebro, já ouço o Dr. Lanning e o Dr. Bogart que aí vêm. Eles contam-te qual é o problema todo e depois logo começamos. Agora, porta-te bem. Lentamente as folhas foram introduzidas. A seguir a cada uma ouvia-se aquele ruído de pipilar, estranhamente sussurrado, que era o cérebro em ação. Depois o silêncio, que significava prontidão para a nova folha. Foi uma questão de horas, durante as quais foi introduzido no cérebro o equivalente a algo como 17 grossos volumes de física matemática. À medida que o processo decorria, começaram a surgir e a vincar-se testas enrugadas. Lanning resmungava ferozmente em voz baixa. Bogart começou por fitar especulativamente as unhas e a seguir principiou a roê-las, de modo distraído. Foi ao desaparecer a última porção da grossa rima de folhas que a doutora Calvin, de rosto pálido, disse: há qualquer coisa que não está bem. Lanning mal conseguia pronunciar as palavras. Não pode ser. Ele está morto? Cérebro? Susan Calvin tremia. Estás-me a ouvir, cérebro? Hã? Foi a aliada réplica. Querem alguma coisa de mim? A solução? Ah, isso. Posso fazê-lo. Construir-vos-ei uma nave com toda a facilidade se me derem os robôs. Uma bela nave. Deve levar uns 2 meses. Não houve dificuldade? Demorou muito a calcular. respondeu o cérebro. A doutora Calvin recuou. A cor não lhe voltara às faces. Fez sinal aos outros para se afastarem. No seu gabinete disse: não consigo compreender. A informação, tal como foi introduzida, deve conter um dilema e provavelmente implica morte. Se alguma coisa aconteceu... Bogart observou calmamente. A máquina fala e tem nexo. Não pode ser nenhum dilema. Mas a psicóloga redarguiu instantemente. Há dilemas e dilemas. Há diferentes formas de fuga. Suponhamos que o cérebro foi apenas levemente colhido. Apenas o suficiente, digamos, para estar a padecer da ilusão de que é capaz de resolver o problema quando não pode. Ou suponhamos que está a oscilar à beira de algo realmente sério, de tal forma que o menor empurrão o fará precipitar-se. Suponhamos, volveu Lenning, que não há dilema nenhum. Suponhamos que a máquina da Consolidated se avariou por causa de uma pergunta diferente, ou que se avariou por razões puramente mecânicas. Mas mesmo assim, insistiu a doutora Calvin, não poderíamos correr riscos. Escutem, daqui em diante, toda a gente fica proibida de bichanar sequer ao cérebro. Eu tomo conta do assunto. Muito bem, suspirou Lenning. Nesse caso, fica você a tomar conta. E, entretanto, deixaremos o cérebro construir a sua nave. E se ele a construir de veras, teremos de está-la. Ruminava. Vamos precisar dos nossos melhores homens para isso. Michael Donovan passou a mão pelos cabelos ruivos, com um violento movimento da mão, e uma indiferença total pelo facto de a cabeleira rebelde se pôr novamente em sentido logo a seguir. Telefona lá para o turno, Greg, disse. Dizem que a nave está terminada. Não sabem o que é, mas está terminada. Vamos, Greg, toca agarrar-nos logo aos comandos. Powell redarguiu agastado. Deixa-te disso, Mike. Mesmo quando está no seu melhor, o teu humor tem um estranho sabor a maduro demais e a atmosfera confinada daqui não contribui nada para o melhorar. Bem, escuta. E Donovan deu outra ineficaz penteadela no cabelo com a mão. Não estou assim tão preocupado com o nosso gênio de aço fundido e mais a sua nave de lata. Há a questão da minha licença perdida e a monotonia. Aqui não há nada que não seja suíças e números. O género errado de números. Porque é que nos dão estas tarefas? Porque, respondeu suavemente Powell, se nos perderem, não se perde grande coisa. Pronto, sossega. Doc Lenning vem aí. Lenning aproximava-se, com as sobrancelhas brancas tão luxuriantes como sempre. A figura idosa, ainda direita e cheia de vida. Subiu silenciosamente a rampa com os dois homens, saindo todos para o campo aberto, onde, sem a obedecerem a nenhum amo humano, robôs silenciosos estavam a construir uma nave. O tempo do verbo está errado. Tinham construído uma nave. De facto, Lenin disse, os robôs pararam. Hoje, nenhum deles se mexeu. Nesse caso, está terminada? Definitivamente? Perguntou Powell. Ora, como eu hei de eu saber. Lenin estava rabugento e as sobrancelhas franziram-se-lhe de modo tão carregado que lhe taparam os olhos. Parece completa. Não há peças soltas por aí. E o interior tem um acabamento reluzente. Já estive lá dentro. Só entrei e saí logo de seguida. Não sou piloto espacial. Algum de vocês sabe muito de teoria de motores? Donovan olhou para Powell, que olhou para Donovan. Donovan disse, eu tenho a minha licença, senhor doutor. Mas da última vez que a li, não dizia nada acerca de hipermotores ou de navegação de guinada. Apenas a vulgar brincadeira de crianças em três dimensões. Alfred Lenning ergueu a vista, com nítido ar reprovador, e fungou com todo o proeminente nariz. Bem, temos os nossos homens dos motores, disse glacialmente. Paulo puxou pelo cotovelo quando ele já se afastava. A nave ainda é terreno restrito, senhor doutor. O velho diretor hesitou, mas depois esfregou a cana do nariz. Acho que não, pelo menos para vocês os dois. Donovan ficou a vê-lo afastar-se e murmurou uma curta e expressiva frase nas suas costas. Voltou-se para Powell. Gostava de lhe fornecer uma descrição literária dele próprio, Greg. E se viesses daí, Mike? O interior da nave estava acabado. Tão acabado como alguma vez uma nave estivera. Bastava uma única olhadela de um abrir e fechar de olhos para o ver. Nenhum encarregado mandão poderia ter obtido tanto lustro numa superfície como aqueles robôs tinham conseguido. As anteparas eram de um acabamento prateado reluzente que não retinha impressões digitais. Não havia ângulos. Anteparas, pavimento e teto esbatiam-se suavemente uns nos outros. E na cintilação fria e metálica das luzes ocultas, uma pessoa via-se cercada por 6 gélidas imagens do seu desorientado eu. O corredor principal era um estreito túnel que ia dar a uma extensão de pavimento duro, onde os passos ecoavam ao longo de uma fileira de compartimentos de características indistintas. Creio que o mobiliário é embutido nas anteparas, disse Powell. Ou talvez não esteja previsto sentarmos-nos nem dormirmos. Era no último compartimento, no mais próximo do focinho da nave, que a monotonia se quebrava. Uma janela curva, de vidro antirreflexo, era a primeira interrupção no metal universal. E por baixo dela havia um único amplo mostrador, com um único ponteiro imóvel, bem encostado à graduação zero.